Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Filosofando. Hoje vou contar a história Alice no Mundo das Emoções, baseado no filme em longa-metragem divertida Mente, adaptado e narrado por mim, Sidneia Mota. Conversa entre as vovós. Que linda, ela tem o nariz igual ao do pai. Linda mesmo, e olha esses olhos, parecem com os da mãe. E assim Alice veio ao mundo, olhos curiosos a lhes observar, todos querendo pegá-la no colo, segurar suas mãozinhas. A alegria era contagiante, porém, o desconforto da fralda molhada, a fome, a sede, o sono, tomaram conta de Alice, que começou a chorar. Não chore, querida, vamos levá-la para a mamãe, disse vovó Lalá. Um misto de emoções começaram a despertar na cabecinha de Alice. Alice foi crescendo, crescendo, e outras emoções tomaram conta do seu dia a dia. O medo, a escada, posso cair se subir nela. Vovó falou que tenho que tomar cuidado. A raiva, se mamãe não me levar ao shopping hoje, irei sozinha, escondida. O nojo, eco! Papai, detesto arroz com brócolis. Agora, com 11 anos, pré-adolescente, realizada com os amigos que tanto gostava, a escola que era como sua segunda casa, os jogos de futebol que praticava, tudo parecia estar bem. Mas seu pai chegou em casa naquela noite, nervoso, irritado, e informou que havia sido transferido para uma cidade bem distante. Alice ouviu toda a conversa do seu quarto. Aquela noite demorou a passar. Pensava o tempo todo que só teria mais 2 dias para se despedir dos amigos, da professora querida da escola, enfim, do mundinho que criara em sua cidade. Ficou muito triste por ter que ir para tão longe. Os dias se passaram e eis que seguiram bem cedo e gastaram o dia todo de viagem. Era noite quando chegaram. Sua nova morada era um apartamento pequeno, bem menor que sua casa. O corredor, que dava acesso aos quartos, estava sem lâmpada. O escuro não a deixava à vontade. Uma mistura de medo, raiva, tristeza, decepção a dominava. De repente, o celular do seu pai toca. Ocorrera um problema mecânico com um caminhão de mudanças. Teria que aguardar nova peça e só chegariam daqui a 3 dias. O cansaço tomou conta de Alice e foi para o seu quarto. Deitou-se o colchonete que sua mãe tinha colocado no chão. 1000 cenas vieram à cabeça. Estava prestes a completar 12 anos. Faltavam 2 semanas. Tudo estava programado. Lanche com os amigos no shopping depois da aula. Isso depois de todos da sala terem cantado os parabéns e o com quem será seria com o Marquinhos. Ficaria vermelha de vergonha e raiva. Depois, cinema com as amigas. À noite, pizza com seus pais e avós. Só que não seria mais assim. Alice teria que lidar com situações completamente diferentes. A casa nova, a falta de conforto, pai ausente, pais discutindo, adaptação à nova escola, novos colegas, novamente um misto de emoções. Primeiro dia de aula. Alice sabia que teria que se apresentar. A professora iria lhe pedir isso. Teria que fazer novos amigos, pois passaria o dia todo em atividades na escola. Se sentia tão temerosa que parecia estar completamente nua na frente de todos. Que chato! Mais tarde, foi ao jogo de futebol com sua mãe. Iria fazer um teste para entrar na equipe. Porém, acabou colidindo com uma colega e perdeu o controle. Saiu da quadra morrendo de raiva, sem ter ao menos jogado. Na hora do jantar, estava nervosa, irritada, chateada. Sentou-se à mesa e não estava querendo conversar nem comer. E ao ser interrogada por seu pai sobre como foi o seu dia na escola, respondeu com grosseria. Resultado, seu pai a mandou para o quarto sem jantar. Alice saiu reclamando, foi para o seu quarto, queria ficar só. Embora seu pai a tenha procurado para se desculpar, Alice não quis conversar. Se sentia tão só que, em sonho, sentiu saudade do seu amigo imaginário. Sempre alegre, tinha até uma música em comum. Adivinhava o que ela queria, a conhecia como ninguém. Sabia que ela adorava rock, era fiel às suas amizades, adorava sua família, a sua cidade. Aquela noite foi uma das mais conflituosas que Alice passou. Caiu em um sono profundo e teve um terrível pesadelo. Sonhou que levantou-se da cama, arrumou suas coisas, pegou o primeiro ônibus que a levaria à sua cidade. Enfim, queria voltar à vida que estava acostumada. Mas não foi bem assim. O medo, a insegurança, a tristeza se instalaram e mais uma vez é confrontada com os sentimentos. Entra no ônibus, o seu celular não para de tocar. Coloca-o no mudo, tem certeza que eram seus pais preocupados. Senta-se na última poltrona, começa a lembrar de como era a sua vida antes. As brincadeiras, as festas de aniversário, os almoços de família, os amigos, os passeios. De repente, pede para o motorista parar. Volta correndo para casa. Está amanhecendo. Alice acorda, gritando, assustada, chorando. Sua mãe a abraça, dizendo que tudo tinha sido um sonho ruim. Alice, chorando muito, conta para os seus pais como estava se sentindo infeliz. Sentia falta de seus amigos, de sua escola, dos seus avós que lá deixara. Desabafou. Seus pais a acolheram, esclarecendo que o choro e o desabafo são muito importantes. Fazem com que se sinta melhor, aliviada e ajuda a organizar melhor suas ideias. Com esse desabafo, os pais de Alice passaram a ouvi-la mais, ajudar em sua adaptação à nova cidade, participar mais do seu dia a dia e respeitando seu espaço. Com o tempo, Alice fez novos amigos. Vai ao cinema e ao shopping nos finais de semana. Podemos dizer agora que está feliz, muito feliz. E assim se deu o fim da nossa história. Reflexão do dia. Por muitas vezes, ao longo da nossa vida, nos deparamos com mudanças que são partes essenciais da nossa vida. Mudanças essas de comportamento, atitude, de casa, de escola, de trabalho. Recorremos então a uma série de sentimentos, sensações, emoções. Pense, crescer é bom e inevitável. Precisamos nos preparar. Tudo começou com a mudança de emprego do pai de Alice, que precisou mudar de cidade, mudar de casa, mudar de escola. Enfim, o mundo de Alice teve uma grande transformação. Ela saiu da sua zona de conforto, pré-adolescente, prestes a completar 12 anos, teve que passar por essa transição de crescimento pessoal, emocional, maturidade, lidar com frustrações e conquistas em um curto espaço de tempo. O ano de 2020 tem sido para todos um ano de mudanças, transformações, readaptações em função da pandemia COVID-19. Nossos pais trabalhando home office, nossas aulas online, não temos contato pessoais com pessoas que tanto amamos, como nossos avós, parentes, amigos, professores. Passeios ao ar livre, praticar esportes, viagens estão suspensos também. Quais emoções sentiu durante essas mudanças? Como tem lidado com elas? Gostou do nosso encontro filosofando? Compartilhe!